vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Altímetro no 0 ou no 6, só 3264. Só 3226, solo azul no 3, livre à direita, taxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette 7, então 3226. Só 3264, livre pouso na 1 no 0, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso, pista 1 no 0, altímetro no 0 ou no 3, só 3264. 1 no 7, 1 no 4, pronto para cópia? 7 no 4, pronto. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 1 no 0, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5561, no cotejo. Ativo autorizado nível 230, via Golf 677, PUCA, Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, controle 198, 5561, na transponder, gol na 7, no 4. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamado, obrigado. Alto 18.6. Boa noite, azul 4148, é o número 2 para pouso, reporte externo. November 731, descending maintain 2000, turn 81013, clear ILS X-ray approach, report status localizer. Descending 2000, 1013, altimeter setting, and report status on the localizer for runway 1. Airtran 4713. Quatro, solo azul no 5, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, é partida da Juliette. Livre à direita, segue via Alfa, tô 3264. Quando quer baixar travado, 4148. Sente o 4148, vento 130 graus com 9 nós, altímetro 10 no 3, livre pouso na 10. Livre pouso 4148. Torre Gol 9714, puxa acionamento, posição 5. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar táxi ao 9714. Desse mantém 2000, reporte localizador, ajuste 1013. Ajuste, reportará localizador com 1013. Salvador, boa noite na minha, feliz abraço. 896, chegada a Mari, desça e mantenha 4 mil pés, 1003 ajuste. 4 mil pés a Mari, 1003 voltas. Tá, 3600, desça e mantenha 3 mil, ajuste 1013. Alô, 4148, solo Zuno 8, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, Pátio 3. No Pátio 3 segue o sinalizador. Negativo, segue nessa frequência, Alfa Kilo, Pátio 3, 4148. Tower Transport 731 is established on the loop. 731, complete the Elastix Ray approach, contact the tower on 118.6. Roger, complete the approach, contact tower Transport 731. 317, chame a torre 118.6 para autorização. Transport 731, report outer marker. 731, welcome. Gente, Belém, nível par, temos o 380 pré-aprovado, aceita? Autorizado Belém, nível 380, via Upzulu 41, saída Momo, transição trova. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5563, coteja. 4, chame para pushback solamento. And Air Transport 731, outer marker. Transport 731, clear to land runway 10, wind 120 degrees with 10 knots, QNH 1013. Clear to land runway 10, Transport 731. Zona via de 2 horas e 20, alterna Recife. 109 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponte espera, estou no 7, no 4. Juliette, Alfa, vai reportar pronto, ponte espera, gol na 7, não vai. Pronto para cópia. Vamos lá, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5566, coteja. Autorizado 190, via Golf 677, Punta Fonte, Aracaju, esquerda após 198, controle 3.5566, colha no Otan 3530. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Sonamento, obrigado. Estabilizando o FGS 599. 899, complete final de LS, torre 118.6. 118.6, muito obrigado. 3600, desce e mantenha 2000, informa o localizador, livre LS. 2000, vai formar e estabilizar. 3600. 7.4. 7.4, linha mantendo 0. Linha mantendo 0, vamos 7.4. Air Transport 731 on the ground at 23, vacate to the right, stay on this frequency, taxi via Alpha Kilo, apron number 3. Alpha Kilo, apron 3 for Air Transport 731. Já chamou o taxi. descida para 2000, ajuste 1003, informa o localizador. 2000, informa o localizador, voo 89. No 4, linha decola da 1-0, vento no 3-0 graus, com no 1 nosso. Iniciado no 0, gol no 7, compadre. 2-0, baixado, travado, 5-8-9-9. Vicente, Rogério, 5-8-9-9, vento no 3-0 graus, com 1 no 2-9, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Jet 5899, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus, com 1-2-9, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, Jet 5899. 1-7, 1-4, decolado aos 2-5, chame controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado, boa noite, voo 1-7, 1-4. Controle Salvador, eu vou 1-7, 1-4 na Puca, Aracaju. 1-7-1-4, submantenha 2-3-0, saída da PUCA, vigilância radar. 2-3-0 na PUCA, gol 1-7-1-4. 3600, complete final ILS, torre 118-6. 118-6. Affirmative, to next one to the left, then to the left again for apron number 3. Okay, last slot for 731, thanks. First number 3, bom dia, voo no 606, open the front traffic, gente da Bravo. Vicente, no 606, saída prevista, PUCA, transição, Zipar, aguarde cópia. Saída PUCA, transição. PUCA, Zipar. Controle 89.000 autorizado ILS, X-Ray, reporte localizador. Para estabilizar localizador, 89.000. Estou reportando antes daquilo, 5-8-9. Salvador, boa noite, Web 5809, está passando 210. 5809, autorizado chegada a Mari, desse mantém a 4000 pés, ajuste 1013. Na 4013, na Mari Web 5809. A bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Via Índia e Alfa, vai reportar pronto, só identificar o nosso POB, por gentileza, é São Luís, ok? Ciente. Torre 3600, baixar e travar. 3600, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus, como 0-9, altímetro no 0 no 3. 0-3, pouso autorizado, 3600. Controle ao gol na 7-4. 7-4, prossiga. Desvio à direita, pro 080, por 5 milhas. Sente, tá livre, desvio. Eu desvio, bom, no 714. Aquilo, Abjet 5899. Taxi via Aquilo, Pátio 3, observando a aeronave da Boeing 717. Desconsidere. Taxi via Alfa Aquilo, Pátio 3, Abjet. Via Aquilo, Pátio 3, 5899. Salvador, boa noite, voo 994. No 7 ali, mantém, 1-0. Eu mantenho 1-0. Torre, voo menos, 994. Prossiga no 994. Autorização em sua frequência. Afirmo, aguarde o número 3 para cópia. Quase. A3600, solo aos 29, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, tá? 3-1-7, linha decola da 1-0, vento no 4-0 graus, com 1-0 nosso. A linha decola da 1-0, 3-1-7. Torre em Salvador, bom dia. OTAN 3226, gente da Bravo, autorização de tráfego, Natal. Gente, TAN 3226, aguarde o número 4 para a cópia. Aguarda, TAN 3226. Tesouro, curso por 89.000, então. Por 9.000, complete final ILS, chama a torre 118.6. 118.6, obrigado. 2 Salvador, por 89.000, boa noite. Boa noite, 9.6, reparte externo. Traz externo, 89.000. Linha 00, táxi via Alfa e Juliette, portão número 5. Alfa, Juliette, portão 5, 3600. A restrição do centro Recife, mantém essa radial, radial 072 de Salvador, por 100 milhas. Delta Mike Eco, afastado de Salvador, após voar direto a Aracaju. Ok, mantendo a radial 072, por 100 milhas, após direto a Aracaju, voo 1-7-9. Afirmativo, chama agora o centro em 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, voo 9714, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa. Bom dia, 35317, passando 1300 na Momo. 5317, saída Momo, vigilância. 5317. Externo baixado travado no 896. 896, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus com 1-1 nós, altinho entrou no 0 no 3. Livre pouso na 1-0, vou no 896. Entre 0, cara, fecha a pista. Confirme. Cara, que fecha as atividades às 3 do loop. Hoje vai estender por 20 minutos, o Notan é 0300, mas vai encerrar 0320 hoje. Maravilha, obrigado. 270, autorizado ILS. 3170, desse manter a 2000, autorizado ILS, é que se reinforme o localizador. 2000 pés, 2000 ILS, isso aí, chama estabilizado, na pergunta certa. Roger, stand by, number two for HC clearance on the 587. Okay, standing by. Nove meia, solo aos 35, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartiente da Juliette. Poderia confirmar pro gol 1896? Solo aos 35, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartiente da Juliette. Ciente, nessa frequência via Alfa, antes da Juliette, reportará gol 1896. 1606, pronto para cópia. Pronto, foto gol 1606. 1606, autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 10, saída Fuca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5001, coteja. Erro do sistema aqui, normalmente corrige a 4 milhas de etapa. Então, Zipar, esquerda, controle de saída 119.8 e o transponder 5001, gol 1606. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá, gol 1606. Final ILS, torre 118.6. Torre 118.6, boa noite. Boa. Bom, Salvador, tá 3170, boa noite. Aproximação para 90, baixar trabalho. Boa noite, TAM 3170, livre pouso na 10, vento 120 graus com 14 nós, altímetro 1012. Pouso 2050, TAM 3170. I number 4 to copy. Stand by, copy, aponta o vídeo. Portugal 024, stand by on tower frequency 118.6 for ATC clearance. Stand by on tower 118.6 for Portugal, as you have to come. Ready to copy? Yes, I'm ready to copy. And this 587, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 280 via Upper Whiskey 50 to Mike India Alpha. Mike India Alpha, Upper November 857, flight plan route. Dial departure with MIDEV transition. Takeoff from runway 10 right turn, departure 119.8, squawk 5004, read back. IL departure, Delta Alpha Echo Lima with MIDEV transition, Bravo India Delta Echo Victor. E tá TAP inicialmente. TAP. Frequency 19.8, squawk 5004. 45, antena 12685. 2545-2685, clique 5317. Meia táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, número 3, voo 1186. Andes 587, departure frequency 119.8, squawk 5004. 119.8, Roger, and your flight level is 280. Negative 300, flight level 280. 280, Roger, call ready for push and start. Salvador, voo no 606 para o curso de lançamento, posição 02. Sente no 606, aguarde alguns momentos apenas, eu tenho uma aeronave estacionando, rapaz, será autorizado. Tá ok, está na sua escuta para o posto de lançamento 606. Também autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, voo no 606. Solo Solos 4-1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Direita Alfa, mantenha a sua Juliette, na 3-1-7-7. Voo 994, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, no 994. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 1-1-9-8, aciona 5574, coteja. Voo 1994, autorizado Maceió 350, Upper Whisk 58, Puca, Caju, curva à esquerda, controle 1198, transponda 5574. Cotejamento correto, chama para pushback solamento. Chamara. Oi, boa noite, web 5809, sinal baixo, travado. Boa noite, 5809, livre pouso na 10, vento 1110 graus, 13 nós, altímetro 1012. 0012, Livre Pouso, web 5809. 3226, pronto para cópia? Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5570, coteja. Autorizado Natal 370, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Zipar, Upper Zulu 10, controle 119.